Olá, os amigos da Rádio Mãe de Deus, aqui é Gustavo Abadi, gravando mais um podcast para você ouvir aí nas ondas da Rádio Mãe de Deus, pela sua rádio ou pela internet. O desafio da masculinidade que Deus deseja que nós abracemos é o desafio de sermos homens de caráter. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos que deixar todas as leviandades do mundo, deixarmos com que o Espírito Santo haja no nosso coração e que abra os nossos corações para esse novo homem que Deus deseja que nós sejamos. A Bíblia diz que nós temos que andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Não satisfazer as nossas concupiscências, como diz o texto bíblico. É um desafio para todo homem deixar para trás o homem do pecado e ser um homem de Deus. E a igreja, como mãe, como mestra, sempre foi aquela que nos ajudou a aprender sempre as grandes virtudes celestiais. Virtudes que todos os homens santos de Deus que já passaram por esse mundo exerceram, desenvolveram em suas vidas: temperança, fortaleza, justiça. Temperança, essas virtudes que nós encontramos nos santos de Deus, especialmente naqueles inúmeros homens que demonstraram através de suas vidas que é possível ser homem e ser santo. Dou-lhes um exemplo muito simples. O primeiro grande exemplo de quem eu sou devoto é São José. São José, através da ação de Deus, entendeu que precisava cuidar do bem mais valioso do mundo. Entendeu que tinha que adotar no seu coração o filho de uma mulher e que o filho desta mulher seria a salvação do mundo. São José, com tão poucas palavras na Escritura, se torna uma referência importante, vencedora para todo homem. São José, o silencioso, o gloriosíssimo São José, o esposo da Santíssima Virgem, é um exemplo para tantos homens. Você encontra esse exemplo também em Santo Ambrósio, Santo Anselmo, São Bento, São Bernardo. Você encontra exemplos nos doutores da Igreja. Você encontra exemplo nos pais da Igreja. Você encontra muitos exemplos de homens de fato que conheceram a Cristo, amaram a vida em Cristo, permaneceram em Cristo e se desenvolveram de tal forma que hoje são lembrados naquela nuvem de testemunhas de Hebreus 11 como exemplos para toda a igreja. São pedras aonde a igreja é construída. Não adianta pensarmos que nós não temos colaboração na história da igreja. Temos colaboração, sim. Pois cada homem, quando vive plenamente o seu caráter diante de Deus, ele acaba demonstrando na vida familiar, na vida profissional, na vida eclesiástica, que ele é mais um tijolo na construção do edifício de Deus nesse mundo. As grandes catedrais antigamente eram construídas em cima de grande esforço por parte de muitos homens. Era uma obra da existência de Deus no mundo, consciente, racional, arquitetonicamente correta. Hoje muitos homens têm esquecido de que devem se tornar homens, de que devem se esforçar para transformar-se naquele caráter que Deus deseja. A figura do Filho de nosso Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo para todo cristão. A primeira pergunta que eu faço aos homens é: você tem de fato se dedicado a Deus de tal forma que você está mais parecido com Jesus Cristo? Será que o conselho que o apóstolo Paulo dá lá na carta aos Efésios e na carta aos Colossenses às esposas, de que elas têm que olhar para o marido e obedecer submissa a eles como ao Senhor, será que elas podem dizer: meu marido é como o Senhor Jesus e por isso eu alegremente serei submissa a ele? Será que é possível enxergar para você que é homem, que está me ouvindo agora, e você consegue perceber, você consegue entender e ouvir as pessoas dizerem: não, este homem é um homem de Deus, íntegro, justo, que busca fugir do erro, que busca fugir do pecado, e quando cai, mesmo quando cai, se arrepende e volta ao Senhor? Será que você é capaz de olhar para as pessoas ao redor de você e consegue perceber que eles olham para você como se você fosse São José, que protege a sua família, que protege sua esposa, seus filhos, que cuida da igreja, que ama os seus amigos, e você consegue prestar um testemunho da presença de Deus nesta terra? Esse é o desafio de ser homem nesta terra. Meu convite a você é que você enxergue para a igreja, olhe para a igreja e consiga enxergar os exemplos que a igreja sempre teve. Padres, monges, maridos, pais. Exemplos de homens piedosos que são exemplos para a nossa vida, para a formação de nosso caráter. Você consegue olhar para isso, para esse patrimônio? Se você consegue, você é afortunado. Deus te abençoe. Até o próximo podcast. E siga conosco na programação da rádio Mãe de Deus.